vocês, são vocês! E ele grita! Parabéns, minha maninha Tânia! Parabéns, meu parceiro William! Grita meu ai, grita, grita, grita, grita, grita, grita, grita, grita, grita. Tá aí também, né? Domingo, indo a conta, né? Botando a vizinha do meu amigo Ricardão Lobo Mal. Ricardão tá registrado nas fotos. E as imagens não mentem, hein? Meu amigo Nego da TJ também junto com ele, junto, meu amigo Marquinho. A cúpula da TJ tá no poder! Ótimo! Tudo moço! Eu sou o rei do... Aline aí. E o nosso artilheiro Zizi! Tem mulher pra todo mundo hoje! Perereca suicida, te jogo na pista e te largo e fica. Perereca suicida, te jogo na pista e te largo e fica. E a nossa amiga aqui, né, Gengi, o Elson, juntamente com a minha amiga Tainara, Letícia, DJ Ben 10, também lá de Macarena, rompendo fronteiras, e Brasil, e Júnior Marciano, vereador de Macarena, alô, Marciano, segura aí, tá, a galera tá junto, e o meu amigo parceiro DJ Sayag, e a Bruninha com ele. Onde tá passando e ele nunca tá de boa, se tu vacilar com que você é minha testemunha. O bonde das maravilhas, dançam pra valer. Cada um dessas meninas tem um super poder. Agora é hora de aquecer, tá? Aquece, e o nosso amiguinho parceirão DJ Felipe daqui presente direto de Marabrá pro Pop. Bora Felipe, tô contigo, hein, maninho. E toda a galera, a primeira dama tá aí também, né, bicho? Alô, Cléber Pen, ganhou! Olha, garoto! Vai, senta essa bunda no chão, vai, vai. É o garanhão do pop, né, meu irmão? Vai, bate essa bunda no chão, bota a mão na cinturinha. Olha o nosso amigo Marte também da Bandos Brothers, tá aqui presente. E o Daniel Cardoso. Um abraço com muito carinho. Cinturinha, deixa aí até o chão. Cinturinha, deixa aí até o chão. DJ Boca! Nosso representante aí na região de Itu e São Miguel do Guamá! E região, dia 10 de abril, aniversário do homem, meu irmão! Ele juntamente com o DJ Chororó! E quem toca é meu top! É o Pop sempre! O Arrasta-Pum! Alô, Paulinho! Vem! Vigo, vigo, vigo! Vigo, vigo, vigo! Vigo, vigo, vigo! Vigo, vigo, vigo! Shake, shake, girl! Just a little bit! DJs Wellerson e Sávio, os jovens do Mix! E a minha parte que acerta, vem ali no meu! Você, naturalmente, é Bia também, né? DJ do Brasil! Ah? A Lúria Moreira! Nossa Senhora! Sacode. DJ Ellison. Galera da segunda pop. Vem com o Chico, essa galera que é sucesso. Obrigado, meu parceiro Paulinho. Vem da GNA. Tava com a gente no último sábado. Tá hoje aqui. Ele é a primeira dama da energia. Obrigado mesmo, maninho. Alô, Regi da Treta. É assim que eu gosto, meu irmão. Aqui no Rio. segunda pó. Alô, bem 10. Galera da segunda pó. Galera da segunda pó. E aí, moeda? Galera da segunda pó. Augusto Filho também. Hoje é aniversário do meu parceiro Morfe, moleque. Robson. Tá gastando os últimos centavos. É novo. Mas ele quer pressão, meu irmão. Também, né, mofo? Desde sábado. Galera da segunda pó. Alô, Bezerra! Galera da segunda pó. Vem curtir com essa galera que é sucesso em Santa Isabel. Vem, faz o... E as gatinhas, Jaque e Andresa, ali no camarote. As MSP agora, né, meninas? Aluane! Beijo pra você. Não vai me seguir, não, Alisson. É o Rodriguinho, Alisson, da equipe 5. E dia 5 tem Super Pop, não. Dia 6. Dia 6 de abril, Super Pop e me seguir. Aqui na mansão. É a volta do Lourinho, meu irmão. Tá vizinho, curtição, tá mandando a TV. Estiloso, diferenciado. O Geternamente também, que bichana. Alô, Rodrigo. Alô, Roberto. A dupla RR fazendo X. Muito obrigado, meu grande amigo parceiro Gringo. Alô, Gringo. Ele gosta disso, Juninho. É pop na vez. Super. É muito, muito bom.